seduzir, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor ou de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minar da pele o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos suculentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te mostrar como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te mostrar como é que se ama. Você vive grudada 24 horas nesse cara. Ele não te ama, não te merece, nem te dá bola. Eu aqui querendo que ele se dane, que vá embora. Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora. Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te mostrar como é que se ama. Já faz algum tempo que você desperta meu desejo. Dá água na boca só de pensar em te dar um beijo. Quando você passa, minha paixão te segue na rua. Coração dispara, tá na cara que eu tô na sua. Coração dispara, tá na cara que eu tô na sua. Amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te

Emerson e Gesiel, Preciso Te Encontrar, fechando a edição de hoje do nosso Central do Sertanejo dessa segunda-feira, 18 de novembro. Mas amanhã, terça-feira, estaremos aqui novamente para mais uma super edição. Um beijo a todos e até amanhã. Tchau, tchau, galera! Central.